paz que nos faz refletir. Tentação como fé é o que nos faz decidir. Pra que lado caminhar, pra quem tu vai lutar? Deus ou o diabo, qual força vai buscar? Dinheiro, carro louco, arma pra escolher. Mulher é sua volta pra te dar mais prazer. Na terra do vem fácil eu te ofereço a orgia. Estado e funcionário pra proteger seu dia. Te ofereço a tentação, te livro da cadeia. Te ofereço a fartura, igual na santa ceia. Proteção por minhas mãos, tentação vai jorrar. Vem andar comigo, só basta acreditar. Click, clack, na hora do arrebento. As balas vai falhar, da arma do sargento. Que vem pra te matar, interromper o reinado. Mas eu tô contigo, sempre lado a lado. Só negociar, me vender a sua alma. Na gíria do ladrão, vamos lá na pura calma. Por pouco eu não caí na tentação dessa vida. Orações e orações por mim recebida. Que tirou da minha vida a HK e a Glock. Fez eu desviar da rota e do choque. E naquele dia que eu ia fraquejar, estourou quatro pneus pro meu carro não andar. Quando o inimigo me mostrou as verdinhas, era aniversário de um ano a gabizinha. Falando pra você eu fico até arrepiado. Lembro como hoje do pior dos enquadros. Mão na cabeça vai pro chão vagabundo. Na rua deserta e aparece todo mundo. Tentações e tentações o destino oferecer. Escolher o caminho só depende de você. Vai puxa sente, enrolo baseado. Tiro pino, explode caixa, armamento é pesado. Vai pega a bíblia que a gente vai orar. Sua alma vai ser salva e Jesus vai voltar. Vai molecote, não treme na missão. Você linha de frente, senta o pau, vai ladrão. Que nada molecote, pensa aí nos seus. O caminho não é esse, confia mais em Deus. Conforme for, e assim será. Entre um anjo do lado e o mal de testar. Todo palhaço nessa altura quando sofre. Revolta tá na mente e a boa ali no cofre. Não vai nessa não, já é um castelo de ilusão. Se cair é um dois, fica na detenção. A vida é uma uva, mas sabe te exilar. Tentação tem de monte pra poder enquadrar. Vivendo na tensão, colecionando grana. Tipo patrão, coisa nostra italiana. Mesmo que o ódio domine na loucura, descanse seu gatilho, o amor é a cura. A fórmula da paz é difícil, mas existe. Colha seu plantio nessa selva triste. A tempestade vai, vem o sol pra aquecer. A natureza é louca e faz cê entender. Escolha seu caminho e o que te convém. Entre o crime e a vida, pra você o mal e o bem. Baseado, tiro pino, explode caixa, armamento é pesado. Vai, pega a bíblia que a gente vai orar. Sua alma vai ser salva e Jesus vai voltar. Vai, molecote, não treme na missão. Você linha de frente, sinta o pau, vai ladrão. Que nada molecote, pensa aí nos seus. O caminho não é esse, confia mais em Deus.